mais que fica ferro. Canta mais, quiser trindade. Só acho uma cor nessa cidade. E quando acha, não tem piedade. Você é o cão, então eu sou o vírus. Pela sua respiração eu te dou um tiro. Ah, você é o cão, então eu sou o vírus. Pela sua respiração eu te dou um tiro. Só isso. Pela sua respiração eu te dou um tiro. Vida dura, então tá. Enfrentando a dureza do monstro sambando. Quebra queixo e o final de semana é sambando. Chupa molho e carne de segunda é sambando. Camelô abastece a central é sambando. Pouco sujo, a desova se faz é sambando. Barricada e pneu só se queima sambando. Rasga carne, é churrasco, é favela sambando. Paredão, sangue quente, é baiana sambando. Boy, vidra segue na dança do cachambu. Sapé caiaia nesse brucutu. Muita atividade, 12 por 1. Traçante cortando o teu céu, tá? Filho, o capil, silêncio sagrado. Não te mete o nariz. Sangue derramado, 10 pistolas, um fuzil. Ouvido apurado, eu imagino o menino na teixeira pancada. Você é o cão, então eu sou o vírus. Pela sua respiração eu te dou um tiro. Ah, você é o cão, então eu sou o vírus. Pela sua respiração eu te dou um tiro. Só isso. Thank you.